superfície tão calma. É para contrastar com o teu pai. Caso ele descubra que estás aqui, na superfície, apanha sol. Olá, Ariel. Oh, mas eu sabia que tu ias voltar. Olá, olá, meu pequeno. Cresceste imenso. É, e os dentes também cresceram. Como é que estás, Mancha? Tive tantas saudades tuas. É como nos velhos tempos, pá. Mancha. Espero que não aconteça o que aconteceu o ano passado quando nos visitaste. Oh, não, Majestade. Isto não é tão grave como parece. Pois é. Desta vez o Mancha vai ficar fora do palácio. Ótimo. E já agora é melhor ficar também fora da Atlântica. Porquê que todos têm medo de baleias assassinas? É, se calhar é porque lhe chamam assassinas. Todos iam adorá-lo, se o conhecessem. Eu sei que o Mancha não faz mal a ninguém, mas não sei se ele sabe. Observa, Mancha. Oh, não. Bem, acabas de receber a Estrela do Mar. Deixa-me sair! Mostra tamanho familiar! Com tanta mesma no mar, tinha de apanhar uma com mau feitio. Agora és tu. Espera aí. Deixa-me agarrar qualquer coisa antes que a maré suba. Ele adora fazer acrobacias. É, mas temos de estar agarrados para ver. Quê? É, olha só para este truque, Mancha. Espera, Ariel, não, não, Ariel. Se os caranguejos fossem feitos para voar, tinham asas. Agora é a tua vez, Mancha. Não! Magnífico! Uma maravilha! É disto que a gente precisa. Uma coisa para encher os cofres do Parque dos Pinguins. Oh, adorava que todos te conhecessem. Não sei, Ariel. Os atlantes têm medo das orcas. E com razão, Majestade! Mais uma razão para verem as acrobacias do Mancha. Assim vão ver que ele não faz mal. Não sei, estou indeciso. Oh, papá, as acrobacias dele vão impressionar todos. Oh, devias vê-lo a dar uma volta completa. A uma distância segura. Podemos fazê-lo nos baixios, bem longe da Atlântica. Nos baixios, hein? Oh, ia ser demais. Eu vou domar os tubarões. Para trás, terrível tubarão-tigre. Para trás, malandro. Muito bem. Podes organizar esse espetáculo. Oh, obrigada, papá. Atlântica, prepara-te para o carnaval marinho do Rei Tritão. Precisamos de um grande nome para chamar as pessoas. Ah, sim. Pois bem, eu não quero ter nada a ver com esse disparate. Oh, é uma pena. Eu achei... Achei que tu ias dar um ótimo apresentador, Sebastião. Mas que dê a tão parva de... apresentador? Essa onda já me agrada. Bem-vindos ao Carnaval Marinho do Rei Tritão. O espetáculo vai começar! Assistir agora ao número de uma grande estrela. Mancha, a baleia assassina! Vamos embora! Todos para a Atlântica! Depressa! Mancha! Acalmem-se, Atlante, já estão a salvo. A Quata, a Lana, a Arista, a Tina, a Adela, a Andrina, Ariel. Ariel! Ariel, espera! Tu não podes salvá-los sozinha. Eu não estou sozinha, Flounder. Estou contigo. Oh, sim. Hã? Mas, Ariel, isto pode ser mesmo muito perigoso. Quer dizer, os humanos são, bem, humanos? Eu sei, Flounder, e compreendo se tu quiseres voltar para trás. Assim que ele estiver bem treinado, vai fazer furor no meu parque de pinguins. Mas, pai, ele é muito jovem. É jovem demais para treinar. Que disparada! Quanto mais jovens, mais depressa se esquecem do oceano de onde vieram. E mais depressa a gente enriquece. Logo à noite já vais andar a saltar pelos arcos. E amanhã vais tornar o parque dos pinguins no parque de pinguins mais popular do planeta! Mas será que tu só pensas em enriquecer, pai? É claro que não. Também penso nos pinguins. Anda, Tony, vamos trabalhar. Mas, pai, não recomeças. Se queres ficar um dia à frente do parque dos pinguins, tens de aprender a ser touro. Oh, Olha, para a próxima, passa antes de saltar. O exibicionismo pode trazer-te problemas. Eu sei o que digo. Está sempre a acontecer-me. Lá está a coisa flutuante que levou o Mancha e o Sebastião. Eles devem estar atrás daquela parede. Anda, deve haver uma entrada. Senhoras e senhores, uma salva de palmas para os pinguins acrobatas do parque! És capaz. Mancha! Oh, Mancha, somos nós! O Sebastião! E agora vamos ao primeiro de dois novos artistas! Caranguejolas, o crustáceo que dança sapateado! Caranguejolas, eu posso ter umas grandes dentolas, mas... Oh, man, peribidu, peribidu, peribidu, peribidu, peribidu, peribidu, peribidu, peribidu. Baru, baru, baru, baru, baru, baru, baru, baru, baru, baru, baru, baru, baru, baru, baru, baru, baru, baru, baru, baru, baru, baru, baru, baru, baru, baru, baru, baru. E agora, a atração principal, nunca antes vista fora do mar. Convosco, Gargantua, a baleia assassina! Isto é horrível! Só espero que Ariel e o Flounder não façam o disparate de tentar salvar-nos! Ah! Ariel! Flounder! O que é que estão aqui a fazer? Shhh! Nós viemos salvar-te, Sebastião. E a Mancha, claro. Não me digam! E como é que tencionam passar por esta enorme porta? O quê? Porta? Porta? Estamos feitos ao atum. Isto sim é um magnífico espetáculo. Thank you. funciona? Vamos libertar o Masha. Aria, isto é uma porta. E os humanos usam nós para guardar as coisas. E aquelas... aquelas portas são grandes mesmo. Bem, vamos esperar que as abram para deixar os humanos sair. E depois eu vou abrir a... abrir a porta do Masha. Tu estás a perceber, Masha? E assim que se abrir, tu nadas daí para fora. Sebastião, tu vais com o Masha. É, não espirres, Madia. Eu e o Flounder vamos atrás de vocês. Faz com Masha. Eu abro a porta. A miúda é mais mandona do que o pai. Soltar! É, como é que vocês fugiram? Como eu disse, não há tempo, pá! Bora. Pois é! Assim já não fogem. Sim, agora já sei como é que é ser um peixe voador. Eu estou tão orgulhosa, Masha. Papá! Eu sei que tu te vais zangar, mas eu tinha de salvar o Masha. Porque tu assim já não precisas de o vir salvar, papá. Adeus, Masha. Desculpa lá as confusões em que te meti. Eu só queria que todos vissem como tu és especial. Mas estou a ver que fazes amigos sem a minha ajuda. Vem visitar-nos, maninho. Sim. E por favor, não esperes pela migração anual. Despacha-te, Masha. Está na hora. Adeus, Masha! Adeus, maninho! Oh, Maria! Dizer adeus a uma baleia é uma onda. Os amigos estão sempre no nosso coração, Ariel. O Masha há de voltar. É claro que na próxima migração ele vai estar ainda maior. Thank you.